dia 4 de dezembro, em Campinas, o seu DVD vai ser lançado, o Pão de Dança Volume 2, álbum gravado ao vivo no início deste ano, que contou com participações especiais de Rio Negro Solimões, Léo Maia, Eduardo Costa e Pablo do Arrocha. A festa de lançamento será realizada no Kiss and Fly Country Concert, em Campinas, São Paulo, a partir das 22 horas. É hoje, hein? O evento, que deve contar com a presença de diversos convidados VIPs, marcará também a comemoração do aniversário do cantor anfitrião Rick. É isso aí, e esse DVD vem arrebentando, trazendo 19 canções entre as inéditas e várias releituras, grande sucesso da dupla Rick e Renner. O DVD Bom de Dança, como o título já diz, é um projeto diferenciado de músicas dançantes. Interessante, hein? Muito bom. O DVD marca o retorno da dupla e é o terceiro DVD da trajetória de Rick e Renner, que juntos já lançaram 17 CDs e venderam mais de 10 milhões de cópias, deixando suas vozes imortalizadas no cenário nacional, com grandes sucessos como Moleca, Ela É Demais e Cara de Pau, também Filha, entre muitos outros, que o Rick Renner, realmente a dupla Rick Renner, faz o maior sucesso. E nós vamos ouvir grande recordação aqui, também um clássico, né? Uma música assim que todo casal romântico gosta de ouvir, Ela É Demais. Rick Renner, recordação aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa humana, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela. Ai, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Central do Sertanejo. Tô na boa.

maneira de ser. Beija, beija, beija. O sucesso é de Lucas Moraes. Depois da balada aqui no Central do Sertanejo, na sua tarde de quarta-feira, dia 4 de dezembro. Passou por aqui também Júnior Matarazzo, Tô Na Boa e Rick Renner, grande recordação ao vivo. Ela é demais. E hoje tem o lançamento do DVD, né? Como é que é o nome do DVD mesmo? Ah, sim, Bonde Dança Volume 2, tá certo. Olha, eu tô indo pro intervalo comercial rapidinho. Você tá aí na sintonia do sucesso, tá gostando? Que beleza! Eu também tô adorando fazer o Central do Sertanejo, juntinho com vocês, aqui nessa sintonia do sucesso, essa rádio que é audiência total, audiência comprovada, né? Olha, tô indo rapidinho, mas eu já volto, conto com a sua audiência, não sai daí. Central do Sertanejo. A precisar de um tónico energético? Já tomaste de tudo e nada resulta? Às terças, às 7 da manhã, e já sem forças? Ora, aqui está o que precisavas. The Session, um programa apresentado pelo DJ REPS, que te traz o melhor da música eletrónica. São 60 minutos com o DJ REPS e a Central DJ. A linha, vem connosco. The Session, o melhor e mais atual da música eletrónica em concreto e dance music em geral. Todos às terças-feiras, às 7 da manhã, na Best. A tua manhã tem muito mais ritmo quando ouves a Antena Best. Às 7 da manhã não percas Live Mix. Live Mix. DJ RV espera por ti com o melhor do house e da música eletrónica. Live Mix. Às quartas, às 7 da manhã, na Best. Alinhas? O fim de semana é tempo de viajar, de descobrir ou simplesmente de reviver. Manhãs a Leste é um espaço com música dos países do leste europeu para conhecer as suas gentes, costumes e tradições. Embarque nesta surpreendente viagem pela música. Manhãs a Leste, domingos, entre as 10 e as 10h30, Antena Best. Mente é Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta com mais Central do Sertanejo pra você, aqui na sua rádio preferida. A rádio que você escolheu como a sua melhor companhia, né? Essa rádio tá show de bola. Cada dia que passa com a programação melhor pra você, né? Olha, eu quero agradecer a todas as emissoras, as afiliadas que retransmitem esse programa. Um programa realmente com muita qualidade, né? Muita qualidade musical. Sertanejo Universitário é aqui no Central do Sertanejo. Chegando o Cristiano Araújo, Escondidinho. Eu sei que o nosso amor é um caso proibido. Às vezes temos que fingir que somos bons amigos, preservar os laços dessa paixão. Eu sei que nós não temos tanta liberdade. A gente se assume, nos falta coragem, revelar o que sente o coração. Pode ser o bem que o canto no escurinho, dentro do carro sempre tem o jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Pode ser o bem que o canto no escurinho, dentro do carro sempre tem o jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Eu sei que o nosso Nosso amor é um caso proibido. Às vezes temos que fingir que somos bons amigos. Preservar os laços dessa paixão. Eu sei que nós não temos tanta liberdade. A gente se assumir nos falta coragem. Revelar o que se sente o coração. Passei no meio que o cantão escurinho. Dentro do carro cê tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho. E a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Passei no meio que o cantão escurinho. Dentro do carro cê tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho. E a gente se ama gostoso. Passei no meio que o cantão escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho. E a gente se ama gostoso. Vai! Você no bequinho cantou no escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho. E a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Você no bequinho cantou no escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho. E a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Se ama gostoso em qualquer lugar. Tá certo, é o som aí do Cristiano Araújo escondidinho aqui no Central do Sertanejo, na sua quarta-feira, dia 4 de dezembro. E tá chegando informações no seu rádio. Vou falar aí de Munhoz e Mariano. A dupla Munhoz e Mariano gravam participação para o show da Virada em São Paulo. A dupla Munhoz e Mariano marcou presença na noite da última terça-feira, no primeiro dia de gravações do show da Virada em São Paulo. Durante o bate-papo com a imprensa, a dupla falou sobre a carreira e o seu novo CD. No palco do show da Virada, Munhoz e Mariano dividirão o palco com a dupla João Neto e Frederico e vão cantar juntos a música Balada Louca. É isso aí. E Munhoz disse o seguinte: participar do show da Virada é muito bacana. É a nossa primeira vez no evento e espero que seja convidado mais vezes. Tá bom aí, Munhoz. Vamos curtir Munhoz e Mariano aqui na rádio. A rádio do sucesso, o Central do Sertanejo. Como se a música Eu Vou Pegar Você, Itan. Aumenta o volume. Eu vou pegar você, Itan, Itan, Itan, Itan. Eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você, Itan, Itan, Itan. Vou dar tapinha na bundinha. Você passa por mim, fingir que não me vê. E eu fico aqui sonhando, apaixonado por você. Que não olha pra mim, que nunca me dá bola. Tô me acabando todo enquanto você rebola. Só anda perfumada, blusinha coladinha, marquinha de biquíni e sainha bem curtinha. E eu alucinado, louquinho de tesão. Não sei o que fazer para ganhar seu coração. Mas se um dia você vacilar e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar você, tan, tan, tan, tan. E eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você, tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Eu vou pegar você, tan, tan, tan, tan. Eu vou morder você todinha. E eu vou pegar você, tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Mas se um dia você vacilar e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar você, tan, tan, tan, tan. E eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você, tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. E eu vou pegar assim, ó. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Eu vou morder vocês todinha. E eu vou pegar você, tan, tan.

sozinho na praia, depois do trabalho. Um jantarzinho à luz de vela, pra te conhecer. Uma voltinha no parque, contar as estrelas. Ou me dê seu telefone, pra um convite fazer. Casa, comida e roupa lavada, e um cantinho pra gente namorar. É o que eu tenho pra te oferecer. Um cineminha, um piquenique, e no final quem sabe, sei lá, um beijinho pra comemorar. Oh! Casa, comida e roupa lavada, e um cantinho pra gente namorar. É o que eu tenho pra te oferecer. Um cineminha, um piquenique, e no final quem sabe, sei lá, um beijinho pra comemorar. Uou, uou, uou. Tá aí o som de Theo e Edu. Casa, comida e roupa lavada. Esse é o seu Central do Sertanejo nessa quarta-feira, dia 4 de dezembro. Passou por aqui também Michel Teló e Paula Fernandes, Se Tudo Fosse Fácil. Munhoz e Mariano, Eu Vou Pegar Você e Tan. Cristiano Araújo, Escondidinho. Tudo isso pra você aqui na sua rádio favorita, no Central do Sertanejo. Olha, terminando o nosso terceiro bloco agora, eu tô indo pro quarto e último bloco e eu conto com a sua audiência. Essa rádio tá demais, né? Esse Central do Sertanejo tá show de bola. Daqui a pouco eu tô de volta. Intervalo é rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com o Central do Sertanejo. Já tô de volta com o Central do Sertanejo. É a nossa última sequência. Que peninha, né? Tá acabando. Ah, meu pai do céu. É quarta-feira. Amanhã eu tô de volta, com certeza, trazendo muito mais sucesso pra você. Não fique triste. Não fique triste. Olha, tem mais informações e tem novidade aí no mundo musical, no mundo sertanejo. Levemente Alterado. Michel Teló lança sua nova música de trabalho. Aproveitando a chegada do verão, o cantor Michel Teló lançou para todas as rádios do Brasil a sua nova música de trabalho. A canção se chama Levemente Alterado, um arrocha um pouco menos acelerado que vem com a intenção de alcançar o sucesso obtido com o hit Aí Se Eu Te Pego e também Amiga da Minha Irmã. A música é uma composição de André Silva e faz parte do seu último CD-DVD, que se chama Michel Teló Sunset. Na versão do CD, a música tinha participação da dupla sertaneja Bruninho e Davi. Show de bola! Vamos curtir então Michel Teló. Tocamos um do Michel Teló com a participação da Paula Fernandes, né? Do bloco passado. E agora, Michel Teló, a sua nova música, Levemente Alterado. Levemente Alterado, hein? Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. Oh, oh, oh. E tá tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo tirando, mas não tô vendo, não tô levemente alterado. É isso, hein? Ah, ah, ei. Tá tudo girando, cara. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. A noite apenas começou, mão pra cima e canta. E tá rutinando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Rutinando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tô tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Ah, que gostoso! Canta comigo, vai!

não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Sucesso na programação do Central do Sertanejo. Essa música do Vitor e Léo é lindíssima, né? Na linha do tempo. Galera, o nosso programa Central do Sertanejo vai ficando por aqui. Que peninha, né? Mas amanhã eu tô de volta. Amanhã eu prometo que eu estou no mesmo horário, juntinho com você, trazendo o melhor do sertanejo universitário aqui no Central do Sertanejo. E tem também grandes recordações, né? Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Um grande abraço. Beijo pra todo mundo, até amanhã, quinta-feira. Central do Sertanejo.